teve um sonho quando era criança. Chegou a hora de se realizar. Tava atrás de um amor sincero, ou então romance e sucesso social. Teatro, faz TV e cinema, faz café society, mas também faz popular. Ela nega um caso com um tipo famoso, e a revista amiga insiste em publicar. E tava pra